O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. $10 steak and beer. We've been forced down south by a relentless drought. Trying to fit Sydney for 12 long years at a street corner bar. Jets and cars, conversation at a quiet shout. The faintest of smiles with his weary eyes when I started talking about here in Queensland calling. I hear Queensland calling. Queensland calling. He and I spent young years breathing clean air and drinking rain. With this grime and deceit, those memories are sweet, and I've got to get back there again. I feel myself drifting toward the sun, gonna bury my hands in a black soil plain. I hear Queensland calling. I hear Queensland calling. Queensland calling. The rain on the cane, dust and flies, heat and the beer and the fight. Those beautiful girls and that take on the world attitude all feels so right. Yeah, I hear Queensland calling. I'm gone. Escape these lockdown days and this miserable mist that keeps falling. Start making amends to long lost friends and address what I've been ignoring. Yeah, I hear Queensland calling. I hear Queensland calling. I hear Queensland calling. Calling me home. I ain't never had a problem with California. There's a lot of good women from Sacramento to you. Próxima estação, Antena Web. Jeder Mensch hat einen Traum, alle Männer, alle Frauen. Viele träumen vom großen Geld, andere zieht es in die Welt. Bei uns war's immer die Musik, die mit dem echten Country Beat. Dazu ein Leben on the road, dann ist alles für uns im Lot. Von Arizona bis zur Texas Town führte unser Weg zum großen Traum. Vom Wilden Westen bis nach Singapur sind wir jetzt 30 Jahre lang auf Tour. Wir haben uns immer auf die Fans gefreut. Wir haben nie den letzten Weg gescheut. Eine Stadt, die wir nicht kennen, gibt es kaum. Von Arizona bis zur Texas Town. Wer glaubt, wir sind jetzt satt, ausgepowert und völlig platt, der hat sich schwer vertan, jeden Tag gehen wir neu an. Es gibt für uns noch viel zu sehen, unsere Räder müssen drehen, weiter geht's von Ort zu Ort, Leute, nehmt uns ruhig beim Wort. Von Arizona bis zur Texas Town führte unser Weg zum großen Traum. Vom Wilden Westen bis nach Singapur sind wir jetzt 30 Jahre lang auf Tour. Wir haben uns immer auf die Fans gefreut. Wir haben nie den längsten Weg gescheut. Eine Stadt, die wir nicht kennen, gibt es kaum. Von Arizona bis zur Texas Town. Texas Town führte unser Weg zum großen Traum. Vom Wilden Westen bis nach Singapur sind wir jetzt 30 Jahre lang auf Tour. Wir haben uns immer auf die Fans gefreut. Wir haben nie den nächsten Weg gescheut. Eine Stadt, die wir nicht kennen, gibt es kaum. Von Arizona bis zur Texas Town. Eine Stadt, die wir nicht kennen, gibt es kaum. Von Arizona bis zur Texas Town. Sobre os campos de Goiás, admira a natureza, pois é bonita demais. Desenhando no horizonte, no lombo do Cerro Abata, a brisa suave passeia esse rio que serendeia. E vai chorar na cascata. Pelo mundo, pela vida, se embalando eternamente, conservando a terra fértil para brotar novas sementes. Quem vem pra te visitar, dá vontade de ficar morando aí com essa gente. Parte de uma geração que trouxe bomba e cuia pra cevar o chimarrão. Mala cheia de esperança, pra replantar neste chão. Hoje é tudo realidade e existe pouca saudade nas coisas do meu rincão. Povo goiano, agradeço em nome da gauchada que aqui se sente felizes com a vida realizada, hermanados na peleia por esta terra abençoada. Puxam juntos como bois, quem sabe amanhã depois faço aí minha morada. A vida que nos reserva momentos tão especiais me deu oportunidade que não esqueço jamais, de cantar para teu povo do qual eu gostei demais. Deixo este verso sem luxo e a mensagem de gaúcho para o estado de Goiás. ¡Arriba Zacatecas, compadre! Esa gente de Zacatecas tiene la sangre caliente. No le temen al peligro, mucho menos a la muerte. Si se trata de parranda, le dan hasta que amanece. Con botellas de tequila y hieleras con cerveza. León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Cúmpale, cansados con ganas! Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cuinete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cuinete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisanos, allí es mi pueblo adorado. Canal 1. Se vai aqui tempo, tá na lei da Grande Texas. Tá na lei da tua atenção da Grande Texas. Criminal, como vai fermo muito céu. Se vai aqui tempo, tá na lei, puta na lei. Se vai aqui tempo, tá na lei. C'est la grande Texas. Criminel, come on, va fermer moi tout seul. Tu m'as quitté pour t'en aller, c'est la grande Texas. Hey! Lâche pas la patate. T'en allais à Grand Texas. T'en allais, toi, tu sais, à Grand Texas. Criminel, comment va faire, même tout seul. Tu m'as quitté pour t'en aller, pour t'en aller. Tu m'as quitté pour t'en aller. T'en allais, toi, tu sais, à Grand Texas. Criminel, comment va faire, même tout seul. Tu m'as quitté pour t'en aller, c'est Grand Texas. Some bloody good drinkers in the Northern Territory. mine, Chris Turner. He lives up in Alice Springs. He loves a Bundy now and again, cause he's one of your drinking kings. At a disco one night in the Alice, they named Chris Dancer of the Week. But he said I hadn't heard of any competition, I was simply busting for a leak. Hey! We have some bloody good drinkers in the Northern Territory. From Darwin down to Alice Springs, we're always on a spree. Out on the Barclay tableland, Rostam be a hearty. We got some bloody good drinkers in the Northern Territory. We had a wake the other night, a bloody good mate of mine slipped and fell with a hell of a yell into a bed of Hornsby's wine. You may not believe this, but the story's going around. He made three trips to the toilet before he finally drowned. Oh, we got some bloody good drinkers in the Northern Territory. From Darwin down to Alice Springs, we're always on a spree. Out on the Barclay tableland, Rostam be a hearty. We got some bloody good drinkers in the Northern Territory. Lance Peach is from Barra Creek and he trains on rum and pies. And to hear that he's a strong man comes as no surprise. But if you see bullshit up on his wall, don't think that you are fooled. Cause the night the bullshit got there, it was Lance who lifted the bull. Hey! We got some bloody good drinkers in the Northern Territory. From Darwin down to Alice Springs, we're always on a spree. Out on the Barclay tableland and across to the VR. Lives terrible close to a place they call the loo. He lived in an upturned rainwater tank and he played on the didgeridoo. Roger liked to drink bush champagne, 'twas he who coined the title to a bloody good slug of metho and a spoonful of sal vital. Somebody get drinking in the Northern Territory. Up last week and they said, you're driving erratic. Here, blowing this bag, but I had to refuse. No way, I'm a bloody asthmatic. I wouldn't take a blood test, said I was a bleeder, and I really got their bowels in a twist. When they drew a chalk line and they said, walk at us, as I can't, I'm too bloody pissed. Hey! Oh, somebody in the Northern Territory. From down to Alice Springs, we're always on a spree. Out on the Barclay tableland, across to the VRD. We got some bloody good. And we'll throw the bloody cork away. Hey! We got some bloody good drinkers in the Northern Territory. From Darwin down to Alice Springs, we're always on a spree. Out on the Barclay tableland, across the Biardi. We got some bloody good drinkers in the Northern Territory. Jimmy Hareen had the Barra Creek pub right on the Stuart Highway. He had a sign at the front for the tourists. We're open 25 hours a day. When a tourist lady queried this, Jim said we're a thirsty bunch. And we're all so busy drinking in the pub, we don't have an hour for lunch. Oh, we got some bloody good drinkers in the Northern Territory. From Darwin down to Alice Springs, we're always on a spree. Out on the Barclay tableland, across to the Biardi. We got some bloody good drinkers in the Northern Territory. Sad. Billy Keating fell down dead. We wondered why he died smiling, till the fella beside me said he was in with a mob of good drinkers and the others are all put out. He just knocked off his stubby and it was his bloody turn to shout. Oh, we got some bloody good drinkers in the Northern Territory. From Darwin down to Alice Springs, we're always on a spree. Out on the Barclay tableland, across the Biardi. Grog down inside or out on the lawn, but if you find your your level rising. Have a technicolor yawn. Maintain the reputation for all the world to see that we got some bloody good drinkers in the Northern Territory. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. There's a full moon over Tulsa. I hope that it's shining on you. Nights are getting cold in Cherokee County. There's a blue northern passing through. I remember green eyes and a rancher's daughter, but remember is all that I do. Losing you left a pretty good cowboy with nothing to hold on to. Sundown came and I drove to town and drank a drink or two. You're the reason God made Oklahoma. You're the reason God made Oklahoma. And I'm sure missing you. I'm sure missing you. Sometimes when the wind blows, you can see the mountains and all the way to Malibu. Everyone's a star here in LA County. You ought to see the things that they do. All the cowboys down on the Sunset Strip wish that they could be like you. Santa Monica Freeway sometimes makes a country girl blue. You're the reason God made Oklahoma. You're the reason God made Oklahoma. And I'm sure missing you. I work 10 hours on a John Deere tractor. You all day. I've got a calico cat and a two-room flat on a street in West LA. You're the reason God made Oklahoma. You're the reason God made Oklahoma. I'm sure missing you. I'm sure missing you. All the gold in California is in a bank in the middle of Beverly Hills in somebody else's name. So if you're dreaming about California, it don't matter at all where you've played before. California's a brand new game. Trying to be a hero, winding up a zero, can scar a man forever. Right down to your soul. Living on the spotlight can kill a man outright, 'cause everything that glitters is not gold, and all the somebody else's name. So if you're dreaming about California, it don't matter at all where you played before. California's a brand new game. All the gold in California is in a bank in the middle of Beverly Hills. It's somebody else's name. So if you're dreaming about California, it don't matter at all where you played before. California's a brand new www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Nosso Rio Grande tem o que você quiser. Conhece o meu Rio Grande do Sul, pode descer pra cá, basta querer. Aqui temos a serra, a planície, o litoral. Venha nos visitar e ver o sol nascer. A hospitalidade do gaúcho vem de berço. Te aproxima, te vem pra conhecer. Venha respirar o ar mais puro e sentir o doce perfume das flores da serra. Conheça os campos onde o gado pasta livre e onde o sustento é tirado na terra. Veja as ruínas das missões que tem guardada a história viva do nosso país. Vem conhecer. Nosso Rio Grande tem o que você quiser. País. Vem conhecer. pertinho, se você quiser. Uma história pra contar pra vocês, que eu sou mineiro e mineiro pão. Não faz um dia nem tão pouco um mês, faz muitos anos eu não me esqueço não. Eu era moço mineiro forte, trabalhador eu posso até jurar. O Rio Brasil e foi de sul a norte, quando deixei meu estado natal. Minas Gerais, deixei lá meu sertão, Tuxi saudade de lá vim embora, mas Tuxi ela no meu coração. Quando me alegro até meus olhos choram, eu vou contar por que razão saí, por que deixei meu torrão natal, deixei meu rancho da onde eu nasci, e foi meu berço, isso é natural. Foi num ranchinho bem lá na picada, pois até hoje vocês podem ver. Lá eu nasci e na mesma morada veio também um outro amor nascer. Aquela santa minha companheira que Deus me deu pra nós viver. Até que um dia a sorte traiçoeira levou aquela que tanto eu quis. Um dia então foi de tanta tristeza, o coração assaluçado de dor, eu me arrivei por outras naturezas. Minas Gerais tão grande lá ficou, mas qual o que eu não me esqueço não, no meu estado eu quero voltar, quero morrer naquele meu sertão, quero morrer lá em Minas Gerais. Rádio, Ai, Jalisco, na terra es. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Chia, chia bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. ¡Ay! Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor. los altos que allá en la cañada. Mujeres bonitas, chulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Morena, echar mucha bala y bajo la luna cantarle en Chapala. ¡Ay! Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor. Jalisco, tus hombres son machos y son cumplidores. Valientes y ariscos son tomadores, no admiten rivales en cosas de amores. Es orgullo su traje de charro, traer su pistola, pasear en el pinto. Tipo, y a los que presumen quitarles el hipo. Había miles en verdad, tus ojos y la luna me alumbraron. Por Dios, que no había luz artificial. Después nos adoramos locamente, ya nunca nos podremos olvidar. Y si alguien separara nuestras vidas, el cielo de Chihuahua las volvería a juntar. El cielo de Chihuahua era divino, estrellas había miles en verdad, tus ojos y la luna me alumbraron. Por Dios, que no había luz artificial. Después nos adoramos locamente, ya nunca nos podremos olvidar. Y si alguien separara nuestras vidas, el cielo de Chihuahua las volvería a juntar. But the best looking women that I've ever seen have all been in Texas and all wearing jeans. I'm a country plowboy, not a urban cowboy, and I don't ride bulls, but I have lots of men. Drive a pickup truck, trust in God and luck, and I live to love Texas women. Places till I looked upon those Houston faces. Spent Hollywood nights up in Beverly Hills, but they weren't nothing like one night down in Brownsville. I'm a country plowboy, not an urban cowboy, and I don't ride bulls, but I have folks and men. Drive a pickup truck, trusting God and luck, and I live to love Texas women. Fair judge of the opposite sex, and I ain't seen nothing that will touch them yet. They may be from Waco or out in Lampasas, but one thing about it, they all come from Texas. I'm a country plowboy, not a urban cowboy, and I don't ride bulls, but I have bought some men. Drive a pickup truck, trust in God and luck, and I live to love Texas way. Boil with that soft Texas drawl, and I love them all, Texas women. I love the dear old ranges, I love the prairie trail, to watch the cattle grazing and hear the coyotes wail. Swinging in the saddle just before the break of morn, take me back to old Alberta, the place where I was born. I didn't know I could do it either until I tried it. I hear the bacon frying, sizzling in the pan. Coffee is a-steaming in a big 10-gallon can. Breakfast is already good enough for any man. Take me back to old Alberta, the place where I was born. Here's how Wolf went out west and taught all the cowboys how to do it.

Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Adeus, São Paulo, adeus, meus pais. Vou embora pra Goiás e talvez não volte mais. Vou embora pra Goiás e talvez não volte mais. Pois coração que se ama, viver longe não convém. O meu amor foi-se embora, preciso partir também. Vou fazer a despedida daqui para muito além. Adeus, São Paulo querido, sigo no primeiro trem. Adeus. Adeus, São Paulo. Adeus, meus pais. Vou embora pra Goiás e talvez não volte mais. Vou embora pra Goiás e talvez não volte mais. Minha mãe, quando eu partir, não chores tanto eu lhe peço. Não vivo sem meu amor, francamente eu lhe confesso. Sei que a goianinha chora, aguardando meu regresso. Por isso deixo São Paulo e para sempre eu me despeço. Adeus. Adeus, São Paulo. Adeus, meus pais. Vou-me embora pra Goiás e talvez não volte mais. Vou-me embora pra Goiás e talvez não volte mais. Quando o pensamento vai onde a vista não alcança, coração sofre demais, no peito a saudade avança. Pois amor quando é sincero, sofre não perde a esperança. Quanto mais nós que se ama desde o tempo de criança. Adeus. Adeus, São Paulo. Adeus, meus pais. Vou-me embora pra Goiás e talvez não volte mais. Vou-me embora pra Goiás e talvez não volte mais. Minha mãe me deu conselho pra desistir do meu bem. Sei que não resistirei, vê-la nos braços de alguém. Cada um tem sua cruz, sem ela não vai ninguém. Porque quem tem amor sofre, quem não tem sofre também. Adeus. Adeus, São Paulo. Adeus, meus pais. Vou-me embora pra Goiás e talvez não volte mais. Vou-me embora pra Goiás e talvez não volte mais.